Mogi das Cruzes, São Mateus, Grajaú, Rinocop representar. Todo só quem quer compartilhar sua vitória. Todo só quem quer, ninguém apaga nossa história. Falta mil, mil amores, falta mil, mil favores. Pra diminuir muito mais os frutos podres. Se unir pra vencer, cê ouviu? Pode crer no proceder sempre além. Sem maldade com ninguém, escuta bem. Pelo amor, pelo gueto, as favelas. Nunca se entrega, que os problemas não estressa. É questão pra resolver, só não tem jeito pra morte. Seu fim não queira ver, com seu sonho, mano, corre. Buscar a paz, conquistar, quem ouve tem. Ser livre, Deus do céu, nessa terra não tem pra ninguém. Me sinto muito bem, a minha alma é vida. Minha paixão por Cristo, coração, não duvida. Deus vai me livrar da covardia dos bad black. Os pilantra conhecidos como Jack. Que até tudo nosso, ha. Isso daqui eles não ligam pra nós. É nossa cara se unir. Não, não é dinheiro. Eu só quero respeito. Palavra amiga, um aperto de mão. Falta de união, falta de informação. É o que gera a morte das pessoas do mundo. Não, não é dinheiro. Eu só quero respeito. Palavra amiga, um aperto de mão. Falta de união, falta de informação. Mandamento amar ao próximo, tá agonizando no coração de pedra, cheio de ódio. O altruísmo foi corrompido pela tirania. A árvore da vida não dá mais fruto que sacia. A ganância cega te leva pro além. E sem planejamento você acaba no erro também. A cada dia que passa só vejo mais desamor, favor. Só pelo troco que se pá nem sobrou. Dinheiro eu também quero, sem hipocrisia, sem maldade, sangue, sem morte na periferia. É uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem tem aval da lei pra promover chacina. Cê tem que entender o trâmite que mata o pobre pra não sofrer pressão, nem ser explorado por nobre. Assim é o mundo e sua justiça de olhos vendados, que favorece os fortes e massacra os fracos. Eu só quero respeito. Palavra amiga, um aperto de mão. Falta de união, falta de informação. É o que gera